Portal do Arrocha. Seu repertório mais atualizado do Brasil, bebê. Bora! Você me irrita tanto e me tira do sério. Me mata de ciúme. Eu fico demonstrando que te quero. Hoje eu disse te amo. No auge da saudade, esperei o tanto bem. Você só visualizou minha mensagem, disse nada. Olha a minha contra outra madrugada. Fica em casa sem notícia sua, pensando que cê tá na rua. Aí do nada você chega aqui, mais maluca do que você nunca vi. Pensa que eu acho isso bonito, a sua sorte é que eu não vi você. Aí do nada você chega aqui, quase sem roupa invade o cobertor. Cala minha boca com um beijo bom, sabe tudo que eu desejo, amor. Sério, me mata de ciúme. Eu fico demonstrando que te quero. Eu disse te amo. No auge da saudade, esperei o tanto bem. Você só visualizou minha mensagem ensinada. Olha a minha contra outra madrugada. Fica em casa sem notícia sua, pensando que cê tá na rua. Aí do nada você chega aqui, mais maluca do que você nunca vi. Pensa que eu acho isso bonito, a sua sorte é que eu não vi você. Aí do nada você chega aqui, quase se rompe, invade o cobertor. Cala minha boca com um beijo bom, sabe de tudo que eu desejo, amor. Aí do nada você chega aqui. Só que eu acho isso bonito, a sua sorte é que eu não vi você. Aí do nada você chega aqui, quase sem roupa invade o cobertor.